saia e salto alto. Oh my God! Um modo mais divertido de ficar por dentro do mundo delas. O programa mais atual, audaz, interessante, dinâmico, ousado, educativo, divertido. Com um toque muito especial de sensualidade. Let's go, girls. Mini saia e salto alto. Um programa de mulheres, mas que os homens não vão querer perder. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Ui, ui, ui, ui, ui. Isso é mania. Já cá estamos, depois das 11, para a segunda hora do programa mais feminino da rádio. Música para ouvirmos, Guto, Já, Quero-te. E depois vamos ao tema deste programa de segunda-feira. Alimentação saudável de forma económica. Espreita aí no Facebook, já está a pergunta para responder. Quero-te já, faço qualquer coisa já, só para te ver já, largo o telefone e vem ter comigo. Estava aqui na tua rua, sentado no carro a pensar em ti. Não sabia qual a porta nem o piso e por isso não subi. Telemóvel sem rede, mas há pouco a dizer vou ser direto, vai ser fácil perceber. Quero já, faço qualquer coisa já, só para te ver já, largo o telefone e vem ter comigo. Quero já, faço qualquer coisa já, só para te ver já, largo o telefone e vem ter comigo. Não precisas de mudar, vem ter comigo assim na roupa interior. Que a noite está fresca, mas no carro faz calor. Eu conheço o sítio ideal, podemos estacionar. Mas tu já percebeste que não vim para falar. Eu telefonei apenas para te dizer o que nós fizemos não dá para esquecer. Larga o telefone, estou à tua espera. Na rádio mais positiva. Mini saia e salto alto. O programa mais feminino da rádio. Depois das 11 da manhã, no programa mais feminino da rádio, já cá estamos com a Lisa Gomes Afonso e a nossa nutricionista deste programa de segunda-feira. Lisa, bom dia. Bom dia. Foi bom o fim de semana? Foi ótimo. Maravilha. Já está para comentar a nossa pergunta de hoje. Já foi aqui adiantado também o tema desta nossa conversa. Hoje, sem dúvida, uma das principais despesas familiares é a alimentação e é também a única despesa que não podemos deixar de fazer, visto que não não vivemos sem comer. Exatamente, é fundamental que façamos uma alimentação equilibrada. Exatamente, e nessa medida também não podemos pôr de lado a qualidade dos alimentos e da nossa alimentação. Exatamente. Quando falamos em alimentação. Pronto, é por aí. A nossa conversa hoje desenrola-se mais ou menos por aí. Sim, porque há muito aquela questão, coloca-se muito aquela questão, será ou não possível fazer uma alimentação que seja, por um lado, equilibrada e ao mesmo tempo uma alimentação económica. Portanto, nós queremos saber a opinião dos nossos ouvintes. Será que é possível? Vamos lá apresentar então aos nossos ouvintes. Aqui está, primeiro. Conceição Pedro Gomes. Sou eu que estou consigo aqui todos os dias. E a doutora Lisa Gomes Afonso, que é nutricionista que hoje está neste programa, o mais feminino da rádio, Minissaia e Salto Alto. E como bem dizias há pouco, está aí a pergunta para responder no Facebook da Rádio 5. Será que é possível fazer uma alimentação saudável e económica? Exato. Ou seja, é juntarmos, conciliar aqui estes dois pontos que são tão importantes. Exatamente. Que não podemos abdicar, por um lado, da qualidade da alimentação que fazemos e, por outro, temos também, hoje em tempos de crise, que ter aqui alguma contenção também nos gastos que fazemos com a alimentação. Está aí a pedir a vossa participação. Deixe ficar a sua opinião na página da Rádio 5 no Facebook em www.5fm.pt. Ou então, se preferir, via SMS 96760-7903 para responder ou para comentar. Alimentação saudável, de forma económica, é possível? Está aí, a partir de agora, para participar neste programa. Lisa, tu há pouco dizias, se calhar, se falarmos dos dias atuais, dos dias de hoje, sem irmos lá atrás, sem fazermos uma comparação com aquilo que acontecia há 40, 50 anos atrás, por exemplo. Portanto, aquilo que acontece é que neste espaço de tempo, que não foi assim um espaço de tempo tão grande, houve aqui uma enorme mudança e revolução em termos da alimentação. Portanto, nós sabemos que, e se calhar voltando assim bem mais lá atrás, aos nossos antepassados, antigamente o homem tinha que buscar o alimento, não é? Era coletor, era caçador e, portanto, tinha que partir na busca do alimento. Hoje em dia nós estamos tão quietinhos no nosso canto e o alimento quase que vem até nós. Pelas formas mais diversas. Variadas. É? Estamos com uma revista na mão. Ups! Exato. Estamos a ver televisão. Ups! Exatamente. Se calhar no próprio local de trabalho. Nós temos muitas vezes uma forma, portanto, várias ofertas que podem até nem ser as melhores. Máquinas de vending. Pois isso também está muito na moda, não é? Sem dúvida. Cada vez mais se procura, e porque trabalhamos também cada vez mais e andamos cada vez mais ocupados. Mas eras no local de trabalho. Dificuldade em sair à rua, cada vez então facilita. Se facilita mais também a busca do alimento. Não estamos a pedir a ninguém que volte aos antepassados, portanto, que vista a sua tanga e que parte aí à caça de alimento, mas aquilo que hoje em dia temos que fazer é ter o maior cuidado, porque a oferta é realmente muito vasta. E é vasta em quantidade e também aquilo que se alega em relação a essa oferta muitas vezes não é o mais correto. Portanto, temos que ter cuidado também com a publicidade, um cuidado acrescido nas escolhas que hoje em dia fazemos. Ou seja, há uns anos atrás, essa era uma situação mais confortável e favorável. Na medida em que poderia ser mais escassa alimentação, menor variedade também, mas entendes que existia uma maior qualidade. Sem dúvida alguma, se nós pensarmos, e não precisamos ir muito longe, se calhar se nós pensarmos naquilo que comíamos na nossa infância, se falarmos com os nossos pais, com os nossos avós, vamos nos aperceber que houve aqui já, neste curto espaço de tempo, uma grande alteração no que são os hábitos alimentares. Portanto, há uns anos atrás, se calhar há 50 anos atrás, antes de surgirem todas as cadeias de hipermercados, antes de surgir o fast food, que surgiu por volta da década de 50, aquilo que acontecia é que as pessoas procuravam principalmente os alimentos no campo ou procuravam pequenos estabelecimentos, e aquilo que se comia normalmente tinha um teor muito maior em fibra, um teor muito menor em açúcar, químicos, portanto, em químicos, em produtos aqui adicionados. Uhum. Quantidade de carne. Todos nós já ouvimos, se calhar, os nossos avós, os nossos pais a dizer: antigamente nós comíamos uma sardinha e dividíamos uma sardinha por 5, por 6. E éramos rijos. Não havia doenças. Exato, e hoje em dia. Trabalhávamos arduamente no campo. Força de raça chola. Fazia muita diferença também, não é? Sim. Por um lado, se comíamos de uma forma mais equilibrada, por outro, também se gastava mais. Os trabalhos eram muito menos sedentários. E o que é que acontece hoje? Consumimos mais? Consumimos mais. Maior número de calorias. Normalmente pior, ou seja, maior número de calorias e de nutrientes que podem ser piores, como seja o caso dos açúcares simples, a gordura, portanto, alimentos que são ricos em gordura e açúcar e que são, portanto, mais ricos também em calorias. E por outro lado, também temos, se calhar, uma maior dificuldade em gerir os nossos horários. Porque andamos a correr, não é? E a correria, depois nem sequer nos lembramos que temos que comer muitas vezes. E que chegamos a casa e que temos que cozinhar e praticar tal cozinha saudável. Saudável, porque estes tempos arrastam consigo também, e se por um lado a alimentação, seguramente a crise financeira afeta em grande parte a forma alimentar das pessoas, a falta de tempo também. Também. Acarreta grandes consequências e graves para... Sem dúvida. É muito importante que se faça uma boa gestão das refeições que fazemos em casa. Portanto, o ideal, e isso é que isto também nos tira algum tempo, seria fazermos assim um plano semanal de refeições, tal como nós vemos nas cantinas, por exemplo. Seria muito mais fácil que, se calhar, no início da semana eu vou fazer este plano, então vou fazer as minhas compras de acordo com em função aquilo, das refeições, em função que, das refeições que vou servir. E se calhar já chego a casa, já tenho uma ideia, não tenho que estar ali a pensar, porque normalmente quando nós chegamos a casa e estamos ali a ter uma ideia à pressão, sem vontade, cansados, calhar com o pessoal lá em casa já a fazer pressão para comer, não é? Com fome. E depois não gosto disto, não quero aquilo, não acontece aquilo. E vamos com muito mais facilidade ceder à pressão dos mais pequenos. Olha, mas é uma excelente dica, Lisa, que deixas ficar aqui, ou seja, ao fim de semana, reservar 10 ou 15 minutos para estabelecer uma ementa semanal. E que não tirassem tanto tempo quanto isso. Foi mesmo o que disseste, 10, 15 minutos. Exatamente. Fazer é curioso, porque podes escolher e pensar e conjugar alimentos económicos. Sem dúvida. Nutritivos. Sem dúvida. Eu vou fazer curso de nutrição. Vou. Não, é uma ótima ideia. Nós temos, e quando há assim uma fase de crise, nós temos que gerir também os nossos gastos familiares como uma empresa gera. Portanto, a empresa não chega e gasta assim de repente. A empresa número um é a nossa casa. Claro, sem dúvida alguma. Portanto, é fundamental que também nós façamos os nossos gastos de uma forma pensada, que façamos estas. Olha, está aí uma resposta, por exemplo, para aquilo que dizemos, que vai combater a falta de tempo, a falta de vontade e a falta de disponibilidade. Já vais mais ou menos com aquilo que vais fazer para o jantar. Uma ideia, não é? É só chegar a casa. As compras estão lá. As compras estão feitas, portanto, pensar nessas compras logo quando fazemos esse plano semanal. E é muito mais fácil porque já sabemos para aquilo que vamos. E não cair naqueles erros, a tal comida já pronta, que vai. Normalmente, quando se não temos tempo, se estamos cansados, se temos aquela pressão, se calhar o pessoal lá de casa para fazer um prato mais apetecível, arrojado, se calhar acabamos com mais facilidade, ou por ir comprar comida fora, ou por fazer um prato rápido com menos qualidade. Portanto, é fundamental que seja... A título de curiosidade, o que é que poderá ser mais nefasto em termos calóricos e de má alimentação? A comida já pronta e que chegas a casa e é aqueles minutos de preparação no micro-ondas ou no forno, ou a tal opção, como tu referias, dos takeaways e aquelas cantinas, digamos, aqueles espaços abertos ao público ao final do dia com as refeições já prontas? As refeições hoje em dia já aparecem no mercado, e também porque cada vez mais há uma maior preocupação em fazer uma alimentação saudável. E por outro lado, cada vez temos menos tempo e, portanto, estas opções mais práticas são muitas vezes uma boa solução. E já há uma boa oferta de comidas pré-confeccionadas em algumas cadeias de hipermercados e supermercados. Portanto, vai depender muito do prato em questão. Temos sempre que ter o cuidado de escolher pratos que tenham um menor teor de gordura, uma menor quantidade de açúcar, açúcar, portanto que não seja um prato de fast food, de comida rápida, mas normalmente pode variar muito, mas conseguimos já boas opções tanto num espaço como no outro. É aqui uma questão de termos o cuidado antes de fazer a compra, de fazermos essa avaliação. Okay. É claro que é sempre preferível que façamos essa comida em casa. Porquê? Porque aí nós sabemos aquilo que lá colocamos. Nós vamos gastar menos, certamente, se fizermos esse prato em casa. Pois. Já podemos fazer uma redução, se calhar, na quantidade de gordura que vamos colocar. Sem dúvida que sairá mais, que será uma forma de conseguir uma alimentação mais saudável e económica, fazendo em casa. Há outros cuidados. Em resposta à nossa pergunta, é possível fazer uma alimentação saudável e económica? Queria referir a participação da Vera Ferreira, perdão, está connosco em Passos de Ferreira. Um beijinho para si, Vera. Beijinho. Obrigadíssima por estar connosco no programa. E a Vera diz, sem dúvida que nos dias de hoje, cada vez mais, para além da falta de tempo, que quase não existe para se preparar uma refeição decente, gosto da expressão, uma refeição decente, eu optei por fazer o meu próprio café em casa. Compro fruta e faço os meus sumos naturais em casa também. Ocasionalmente vou substituindo algumas peças de carne por vegetais e outro tipo de hidratos de carbono. Lógico. E quase não perco tempo no supermercado. Logo, não perco dinheiro. Sem dúvida. Obrigada, Vera. Uma boa beijinho. Participação, Vera. Obrigada. Interessante, não é? É muito interessante. Portanto, é fundamental para que se consiga praticar uma alimentação económica, tentar optar por fazer uma maior produção dessa alimentação em casa. Pois. Portanto, seja de café, seja um chumo, seja de prato. Portanto, escolher, fazer uma lista de alimentos que possamos depois utilizar em casa e utilizar realmente de uma forma regrada. É também muito importante escolher alimentos que sejam menos processados. Mas normalmente vamos descodificar isso. Exatamente. Os menos processados. Portanto, optar, por exemplo, por pão em vez de optar por bolachas. Portanto, alimentos que tenham menos processamento industrial. Aqui está, por exemplo, a comparação que a Vera, o exemplo que a Vera deu, o sumo. Optar por fazer sumo em casa não é processado, enquanto que o sumo que compramos no supermercado vai ser um alimento processado, que tem adição de produtos, portanto normalmente vai-nos sair mais caro e tem também aqui um extra de produtos químicos que vamos conseguir evitar. É sempre preferível que se faça essa opção. E depois também é fundamental comer a quantidade adequada, ou seja, não comer em excesso. Sim, em função da profissão que se tem, das energias que desgastamos. Das nossas características individuais. Exatamente. Não comer uma quantidade excessiva. Ou seja, nós somos aquilo que comemos. É uma frase que continua a aplicar-se e imperar nos dias de hoje. Sem dúvida alguma. Nós somos aquilo que comemos e, portanto, se queremos ter uma saúde de ferro, temos que fazer uma boa alimentação e fazer boas escolhas alimentares. Outras sugestões, Lisa, para podermos comer de forma saudável e económica. Por exemplo, aproveitar as sobras. O ideal é que não se faça comida em excesso, porque se fazemos comida em excesso, a tendência, quer dizer, pode haver aqui duas tendências. Ou comemos em excesso, para não estragar, ou que por um lado é assim, não estragamos a comida, mas podemos estragar um bocadinho a nossa saúde, portanto também não será uma boa opção. Ou por outro lado, vamos ter sobras e muitas vezes a tendência é não as aproveitar da melhor forma, portanto nós podemos e devemos sempre, que possível, utilizar aquilo que sobra, portanto, nas refeições que fazemos. Por exemplo, se sobra peixe, se temos pão seco lá em casa, podemos fazer uma açorba. Boa. Está uma boa dica. Muito bom. Se sobra frango, eu posso fracionar, fazer uma salada. Ou fazer uma massa onde inclua esse frango fracionado. É fundamental que se tente acertar mais ou menos com a quantidade, seja, que vamos comer, para que não sobre. E mesmo a quantidade acaba por servir duas refeições principais, o almoço e o jantar. Ora, nem mais. Portanto, ou o jantar de hoje e o jantar de amanhã. Sem dúvida. Portanto, podemos utilizar todo aquele alimento que sobrou numa refeição seguinte. Mas se calhar lá está, aqui já até já podíamos fazer isto pensado, não é? Pois. Lá está, na nossa emenda semanal. Posso cozinhar um pouquinho mais. O ideal até é que nós consigamos, portanto, gastar tudo aquilo que fizemos na refeição, portanto, para a qual estava destinado. Porque é claro que um alimento que vai sobrar para o dia seguinte já não vai ter a mesma qualidade, em termos de conservação já vamos ter algum trabalho extra. Uhum. Portanto, idealmente deveríamos tentar acertar com as quantidades. Agora, se, por exemplo, pensamos fazer uma massa de frango no dia seguinte, então, ok, vamos optar por, portanto, confeccionar uma maior quantidade de frango na refeição do dia anterior e depois, no dia seguinte, fracionamos e utilizamos o frango numa massa. Então, será aqui uma boa forma, dica. Exatamente, e uma forma económica de comer, alimentar-se de forma saudável os dias. É essa a nossa pergunta hoje para este programa com a doutora Lisa Gomes Afonso. É possível fazer uma alimentação saudável e económica? Participe em www.5fm.pt ou então através do SMS 96760-7903 da Rádio 5. Temos a participação do Rogério Lima, do Porto. Bom dia, Rogério. Obrigada pela sua passagem por aqui. Ele diz, não passo por aqui, estou convosco. Muito atento ao vosso programa. Parabéns. Gostaria que me respondesse, que a doutora Lisa me respondesse, relativamente a uma alimentação, incidentemente, nas marcas brancas. Uhum. Obrigada, Rogério. Obrigada pela participação e pelo elogio. As marcas brancas, por exemplo. As marcas brancas. Cada vez mais estamos a recorrer a elas. Cada vez mais recorremos a elas e cada vez mais nós vemos que há uma maior oferta e oferta de qualidade no que podemos falar em qualidade nas marcas brancas. Podemos falar em qualidade. Há um preconceito, não é? Há um grande preconceito, mas temos que ter a noção que muitas vezes a única diferença será mesmo a embalagem e a marca que não existe. É um bocado a ideia, é preciso desmistificar isso. É. A marca branca igual a bolsa de pobre ou a gosto de pobre. Não, nem pensar. É um produto que pode ter igual ou melhor qualidade que o produto de marca. Portanto, a diferença está... A diferença, muitas vezes ele é o produto de marca, só não tem a marca e a embalagem é que é completamente diferente. Portanto, e aquilo que nós pagamos pela marca e pela produção da embalagem, que normalmente é muito mais bonita, muito mais apelativa, vai ser o extra que vamos pagar, mas não em termos de qualidade de alimento, porque o alimento tem igual qualidade. Uhum. Muitas vezes até uma melhor qualidade. Portanto, será uma ótima opção. Acho que todos devemos. As marcas brancas no carrinho todos das compras. Todos devemos, sem complexos, fazer esta opção. Uhum. Porque não estamos a perder em qualidade. Ou seja... E dessa forma, todos os produtos são válidos. Não há problema na eleição dos produtos. Não há problema na eleição dos produtos. Todos eles são válidos. Está respondido, Rogério. Satisfeito com a nossa resposta? Ou com a resposta da doutora Lisa? Vamos a mais uma participação. É da Marisa Meireles, que diz... ao ler o que escreveu, penso muito na situação de várias famílias espalhadas pelo país que devem estar a fazer conta a todos os tostões para se poderem alimentar. É certo que nessa altura a alimentação não será seguramente a melhor. Obrigadíssima, Marisa, um beijinho para ti. É por aí, sem dúvida alguma. Hoje em dia há cada vez mais pressão para a poupança. E acabamos, se calhar, também por aqui de explorar um bocadinho aquilo que pode ser uma alimentação saudável e económica, porque muitas vezes achamos que não é possível. Uhum. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo da fruta e dos legumes. Eu ouço muito: fruta e legumes não, porque é caro. Não posso. Fruta fresca sai cara. Será que sai? Ai, ainda me falas em fruta fresca. Assustei-te. Não te assustei. Falas-me em fruta fresca, deixa-me tomar nota. Respondendo à tua pergunta, eu sou assim muito emotiva. Somos. Fruta fresca, e tu perguntavas e deixavas essa pergunta no ar. Exato. E vais responder só seguramente. Que eu será que sai caro a fruta será fresca? Que sai caro? Será que e os legumes frescos? E os legumes, será que compensa? Porque muitas vezes temos a ideia que gastamos aqui uma grande parcela do nosso dinheiro. Sim, que está nas frutas e nos legumes. Sim, até porque as pessoas hoje dizem: a sopa já não é prato de pobre, é comida de rico, porque os legumes são caríssimos. Pois, será que são? Não sei. Aliás, eu trago aqui dois exemplos práticos. Eu fiz contas mesmo. Pronto, já que falamos de alimentação económica, eu fiz contas aos troncos e trago aqui dois exemplos práticos em relação à fruta e legumes. Gostava, se aqui os nossos ouvintes quiserem dar a opinião e a experiência que têm, se sai ou não mais caro. Nós estamos aqui prontos para os outros. Para responder. Exatamente. Então as tuas receitas são. Isso vem ao encontro da tua pergunta. Comprar legumes e fruta fresca sai caro? Esperem. A doutora Lisa vai responder. Portanto, vamos falar da fruta. No que concerne à fruta, nós devemos comer entre 3 a 5 peças de fruta por dia. Portanto, será essa a recomendação. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que eu vou comprar 1 quilo de maçã. E esta maçã vai sair a 1,20€, que já não é. Portanto, será o preço médio daquilo que vamos pagar hoje, em média, por 1 quilo de maçã. Ora bem, se nós devemos comer uma maçã de 120 gramas, que será uma peça de fruta, portanto, será uma quantidade, portanto, uma maçã que caiba na nossa mão sem grande esforço, 120 gramas, também de uma bola de ténis, para ser mais precisa. Sim. Então, nós sabemos, fazendo as contas, portanto, se 1 quilo sair 1,20€, 120 gramas vai sair aproximadamente 14 cêntimos, portanto, arredondando 15 cêntimos por maçã. Se nós comemos... Vamos pegar aqui na porção média, portanto são 3 a 5, vamos comer 4 maçãs por dia. Então isto vai sair-nos por 60 cêntimos. 4 maçãs. Nós podemos incluir uma ao pequeno almoço, podemos incluir outra ao almoço, outra no lanche da tarde e outra no jantar. Portanto, vamos ter aqui um alimento rico. Rico. Necessário. Necessário. Económico. Económico. Uhum. E barato. Portanto, não é? Porque se calhar explicar. Só temos que abdicar de um café. Sim. Para conseguir comer 4 maçãs num dia. Não é uma opção cara. É uma opção. Agora, aquilo cara. Que é importante. Optar por fruta que seja a fruta da época. Pois. Porque a fruta da época vai sair, por um lado, mais barata. Já sabemos que em termos portanto, industriais, ou melhor, de produção da fruta, vamos ter aqui um menor trabalho, entre aspas, porque é uma fruta da época. Sim. Vai ter menos produtos adicionados e, por outro lado, vai ser também mais saborosa. Pronto, portanto, fruta da época, mais barato, menos aditivos. Menos aditivos e, normalmente, mais saborosa. Portanto, com um melhor sabor, porque é a fruta da época. Portanto, é a época dela. É substancialmente diferente. Tentar optar por fruta da época, legumes da época e, sem dúvida, que não deixar de comer fruta, porque é uma opção cara, porque não é. Fizemos contas e não é. O segundo exemplo que tu nos trazes para explicar isso. Depois trago o exemplo da sopa e dos legumes. Trago aqui o exemplo de uma sopa, já agora, se quiserem aproveitar a receita, é uma sopa muito... muito rica, a receita da autoria da minha mãe. Acho que os homens vão agarrar nessa ideia, especialmente eles. Pronto, porque é fundamental que se faça uma sopa que tenha uma variedade boa em legumes, que tenha pelo menos 5 qualidades diferentes de hortícolas. Sim. Portanto, uma sopa com uma courgette, uma cebola, 2 cenouras, 2 batatas, cuidado, não precisamos colocar excesso de batata, portanto, 2 batatas, uma couve lombarda, uma fatia de abóbora, um alho francês e um nabo. Diz-me lá se isto não é uma sopa rica em legumes. Sim. Ótimo em nutrientes. Vamos imaginar isso para uma pessoa. Não, isto dá para 12 a 14 refeições. Para uma pessoa, mas para 12 a 14 refeições. Okay. É fundamental. Aliás, 12 a 14 refeições, partimos do princípio que vamos ter uma família e não vai ser só uma pessoa a comer esta sopa, senão vai ser então, muito difícil de conservar. Optar por congelar. Ou então, e já tens as refeições adiantadas. É uma ótima opção, por exemplo, para quem vive sozinho, para quem tem mais dificuldade, às vezes tem menos tempo para cozinhar, será uma boa opção fazer sopa, arrefeço bem, congelo e depois já sei que chega a casa e já tenho ali, já não tenho que estar a pensar em confeccioná-la. Portanto, exatamente. É uma forma muito prática de poder utilizá-la. Isto vai-me sair aproximadamente por 2,40€. Esta sopa para 12 a 14, vamos dizer, porções. Ou seja, os legumes estão caros? Não. 2 sopas serão 35 cêntimos. Portanto, 35 cêntimos para 2 sopas, que é aquilo que nós devemos ingerir diariamente. Se comeres uma sopa, pagas 1,50€ aproximadamente por pagamos uma sopa. Um bocadinho mais, mas será sempre uma melhor opção. E já agora também trago aqui isto. Hoje é um dia de exemplos práticos. É muito bom. É começar a semana em grande. Chega de exemplos práticos. Exatamente. Portanto, nós vamos comer num restaurante. Qual será a melhor opção? Comer uma sopa ou comer um frissol? Sem dúvida que é a sopa. Provavelmente ela vai-nos sair um bocadinho mais de refeição. O segundo prato podes dividir porque já comeram a sopa. Ora, nem mais. É por aí. Pronto. Se calhar, se levarmos uma companhia que também queira uma quantidade semelhante à nossa, podemos pedir só uma dose e dividir essa dose. Portanto, poupamos na quantidade. Pessoas, tendo a sopa como prato principal e fruta, ficam substancialmente bem alimentadas. Se bem que durante o dia, se fizermos isso ao almoço, nós vamos ficar bem alimentados por um pouquinho. Ali a pouco já vamos ter ao alguma... jantar. Ao jantar, se não vamos fazer uma grande caminhada a seguir, se até já nem temos grande apetite, então aí uma sopa e uma peça de fruta, para quem consiga fazer, ótimo. Durante o dia nós precisamos dos hidratos de carbono para nos dar energia, portanto precisamos da proteína, porque temos também a necessidade dela. Por isso, a sopa, para incluir aqui, para além da sopa, depois um aporte de proteína e de hidratos. E já que falamos na sopa, aconselhas e achas indispensável, por exemplo, o peixe ou a carne na sopa? Aí já vai deixar, já não é bem o conceito de sopa, mas já passa a ser um caldo. Numa situação... Que sugestão é que dás? Quando fazemos uma sopa com carne ou com peixe, precisamos igualmente da segunda refeição? Aí temos que reduzir ou retirar a carne ou o peixe na segunda refeição. Mas o ideal é que a sopa seja mesmo sopa de legumes, portanto que contenha quanto muito batata, leguminosas, feijão ou grão e depois legumes, só ou legumes. Ou seja, não é fundamental para uma boa dieta a carne ou o peixe na sopa? Não, a carne ou o peixe nós depois consumimos no prato. Se consumimos na sopa, temos que retirar do prato, exatamente, sem dúvida alguma. Pensando aqui nesta comparação entre a sopa e o rissol, qual é a vantagem de comer a sopa em detrimento do rissol? Portanto, nós podemos fazer aqui uma comparação também de calorias e chegamos à conclusão que um rissol em calorias vai equivaler a 4 sopas, aproximadamente. Portanto, vejam bem esta diferença. O rissol é muito mais concentrado em energia, portanto, tem uma maior densidade energética. Pela mesma quantidade, pelo mesmo peso, por exemplo, é igual? Muito semelhante. Estamos a falar aqui de um frito. Um frito vai ter sempre aqui um aporte acrescido de calorias, porque tem uma maior quantidade de gordura. Portanto, por um lado tem uma maior densidade energética e tem uma maior densidade nutricional. Ou seja, pelo mesmo peso de rissol e de sopa, nós no rissol vamos ter muito mais energia e muito menos nutrientes. Não compensa. Enquanto que na sopa nós temos muito menos energias, uma maior variedade. Uma sopa que não contenha carne, peixe, portanto, uma sopa de legumes, por exemplo, aquela receita que há pouco dei, poderá ter 70 calorias, que é o equivalente a um iogurte, é muito pouquinho. E para além disso, dá-nos aqui um bom aporte em nutrientes, para além de ter também uma quantidade considerável de água, portanto, também hidrata. Para além disso, já agora, eu estou aqui a fazer a campanha da sopa hoje. Um viva à sopa. Tem uma vantagem, que muitas vezes agora, nesta época do ano, limita um pouco o consumo da sopa, que é a questão da temperatura. Cada vez menos as pessoas consomem nesta altura, porque tem a ver com a temperatura. Portanto, a temperatura tem também aqui um papel essencial, porque vai fazer com que nos sintamos, vai nos saciar mais rapidamente. Vai fazer com que nos sintamos cheios mais rápido. E, portanto, mesmo que no verão, em tempo de calor, sim, à sopa. Sim, à sopa. Porque a temperatura tem também aqui um efeito fundamental. E o facto de ser um prato inicial, mas já sabemos que depois vamos comer menor quantidade no prato seguinte. Pois, é diferente, por isso que é diferente incluir os legumes e a salada no prato, no próprio prato, do que fazer esta opção. Portanto, a sopa no início, e também por isso é importante comer a sopa no início da refeição e não muitas no pessoas final nesta da altura refeição. Dizem uma salada que pode ser de frango, frutos do mar ou de atum, por exemplo. Substitui o prato de sopa antes? Não, substitui. A sopa, a sopa e a refeição. E a salada, exato. E porque muitas vezes a salada até pode não ter uma grande variedade de legumes, por exemplo, alface. A alface, apesar de ter alguma fibra, ela é maioritariamente constituída por água. Portanto, é muito diferente dos alimentos de que falamos há pouco, que incluiríamos na sopa. Olha, Cristina, desculpa. E já agora peço desculpa só para concluir em relação à salada. Muitas vezes também o problema será o tempero da salada. Se nós vamos... Ok, é uma boa salada, tem alimentos de boa qualidade, mas depois temperamos com quantidade excessiva de gordura. Se colocamos um molho que vai, uma maionese, que vai estragar um bocadinho a salada, já perde. Perigoso. Cuidado. Sabes o que é que diz a Cristina Carvalho? Claro que sim, é a resposta à nossa pergunta. É possível fazer uma alimentação saudável e económica? Diz, claro que sim. Cultivamos alface no jardim e comemos. Ótimo. Boa ideia. e às vezes nem precisamos do jardim. Sim, nós sim. só precisamos de um vaso, por exemplo, para semear algumas ervas aromáticas. Então não há aí uma fotografia desse alface para publicar aí no Facebook? Queremos ver alface, queremos ver alface. Exatamente, alface cultivada no jardim da Cristina. Agora que o bom exemplo, não é? Atreva-se. Isso, publiquei na página da Rádio 5 em www.5fm.pt e pode comentar, não se assuste. Dá-nos, queremos que nos deixe ficar aí a sua opinião, se é possível fazer uma alimentação saudável e económica. Vamos ao encontro daquele susto que há pouco eu preguei. Estávamos a falar de fruta fresca e queria perguntar-te, aquelas opções de fruta enlatada, como é que os nutricionistas veem isto? Como é que tu vês isso? Semelhante, igual à fruta fresca? Nunca é igual. Igual não será. Em termos de calorias? Em termos de calorias pode ser semelhante, mas em termos de processamento industrial, ou seja, era aquilo que falávamos há pouco, a falar de um alimento muito mais processado. E muitas vezes estamos a falar de um alimento que poderá ter uma menor percentagem, e que tem certamente uma menor percentagem de fruta. Portanto, é fundamental, quando nós fazemos esta opção e quando vamos às compras, reparar, mesmo nos sumos, portanto, mesmo nesse tipo de alimentos, que percentagem de fruta é que nós temos? Uhum. Portanto, é claro que vai ser naquelas letras pequeninas, não é? Porque toda esta informação importante está assim concentrada e em tamanho bem pequeno. Mas nós temos lá a quantidade de fruta que vai incluir aquele sumo e aquele alimento, portanto. Exatamente. E quanto maior a percentagem tiver, melhor. Portanto, no mínimo 50%, um sumo, 50% de fruta, que já será um bom sumo. Há efetivamente muitas pessoas a consumir tal fruta em calda, fruta... Sim, será uma opção prática, mas que sai mais cara também. Portanto, em termos nutritivos e calóricos, satisfaz? É aceitável numa boa dieta ou deverá ser... Deveremos evitar? É aceitável, mas é preferível, sem dúvida alguma, optar por fruta fresca. Sempre. Okay. E já que falamos de alimentação saudável e económica, sem dúvida, fruta fresca. A fruta fresca. Vamos conseguir, optando por uma fruta da época, gastar menos e ter um alimento com maior qualidade. Sim. Chegamos aos supermercados e também tudo nos é oferecido. O brócolo congelado, a cebola picada, o tomate, tudo o que se possa imaginar. O que é que tens a dizer a isso? Sim ou não? Sim. Sim, sem problema. Serão alimentos de qualidade. Agora, gastamos mais. É uma boa dica para poupar dinheiro na alimentação. Porque se nós conseguirmos comprar os alimentos frescos e nós mesmos prepararmos, nós já sabemos que, por exemplo, uma alface que já vem prontinha a utilizar vai ter ali um custo acrescido pelo trabalho que também se teve a prepará-la. Portanto, se conseguirmos nós ter esse trabalho em casa, vamos poupar algum dinheiro. Exatamente. Será uma dica para poupar alguns trocos na alimentação, é tentarmos fazer o máximo em casa. Claro que isso tira-nos algum tempo, mas será uma questão de gerir, portanto, o nosso tempo e as atividades da confecção, da própria confecção. A Alice Pereira da Pova, que está connosco aqui também, e daqui a pouco queria fazer um breve intervalo para música. Vamos só relatar a participação da Alice Pereira da Pova. Um beijinho para si, Alice. Obrigadíssima pela sua dica. Diz que se mantém sempre muito atenta à qualidade dos alimentos que leva para casa, à forma como os compra e onde os compra. E uma das dicas que deixa ficar neste programa é fazer uma lista de compras antes de ir às compras. E fazer as compras sempre, de preferência, depois de uma refeição. Não ir de barriguinha vazia ou com fome às compras. Obrigadíssima, Alice, pela sua dica. Aqui está, aqui é uma forma, diz Alice, uma forma de economizar. Seguimos a lista, não nos perdemos, não há tentações, a barriguinha vai cheia, não temos a tendência para exagerar nas compras. E quando assim é, exageramos nos doces, exageramos nos salgados. Poupamos seguramente muitíssimo mais ao final do mês. Um beijinho, São Alice. Ótimas dicas. Obrigada. Sabemos que quando vamos às compras com fome, tudo nos vai apetecer muito mais. Portanto, ir às compras sem fome é uma boa dica para seguir a lista com rigor. Também sabemos que quando vamos às compras e levamos as crianças, temos tendência é mais para gastar mais. Não é? Mais complicado. Elas também se vão deixar tentar pelo supermercado. Portanto, se conseguirmos deixá-las em casa, também será uma boa forma de resistir a algumas tentações. Olha, por exemplo, diz a Diana Aguiar, que está aqui connosco na Maia, aproveito saldos, curiosamente, produtos em promoção, fruta fresca em promoção e congelo para consumir mais tarde. Obrigadíssima, Diana. Obrigada. Sem problema. Se tivermos em casa, se pudermos congelar, se tivermos uma câmara que nos permita congelar, acho que será uma ótima opção. Optar por produtos familiares, é claro que tendo sempre aqui uma grande atenção no prazo de validade. Portanto, comprar produtos familiares que sabemos que vamos conseguir gastar até ao prazo de validade expirar. Porque podemos cair também no erro de comprar um alimento em excesso que depois não, ao qual não demos utilização e que seja um desperdício. Também não é isso que queremos, mas será aqui uma boa hipótese, portanto, aproveitar as promoções, os descontos, produtos familiares, levar uma lista quando vamos ao supermercado, não levarmos a barriga vazia porque já sabemos que vamos ter cair mais facilmente na tentação, tentar percorrer, e também será uma boa dica, a periferia do supermercado, evitando os corredores mais internos, porque na periferia do supermercado é que nós encontramos normalmente os produtos frescos. Nos corredores internos normalmente encontramos mais tentações no que respeita a produtos alimentares, portanto, tentar evitar os corredores mais internos dos supermercados. Exatamente. E depois também é fundamental tentarmos comer os alimentos com os quais necessitamos, tentar evitar alimentos que possam ser maléficos para a nossa saúde. Tudo o que sejam produtos açucarados, ricos em gordura, que sabemos que devemos evitar para fazer uma alimentação saudável, também devemos evitar para conseguir economizar algum dinheiro no que refere à nossa alimentação. A Carla Branco do Porto, em resposta à nossa pergunta de hoje, se é possível comer de forma saudável e económica, diz que habitualmente, e já há algum tempo esta parte, gosto de substituir a carne por outras fontes proteicas de custo reduzido 2 a 3 vezes por semana. Não dizer aqui, não deixa ficar aqui exemplos dessas fontes proteicas em substituição da carne, mas poderás ajudar-nos, Sim, Lisa. É uma boa dica. Obrigada, Carla. Obrigada, Carla. Por exemplo, introduzir mais feijão e mais grão. Eu até trago também aqui um exemplo prático em relação às leguminosas. Se nós incluirmos 30 gramas, 4 colheres de sopa rasas de feijão à refeição, nós vamos poder poupar 60 gramas de carne ou peixe nessa mesma refeição e 20 gramas de arroz ou massa em cru. Ou seja, poupamos aproximadamente 45 cêntimos, porque sabemos que a carne e o peixe nos vão sair mais caros. Portanto, ou seja, 2 a 3 vezes estas fontes proteicas, o feijão, o grão. O feijão, o grão, já sabemos que quando comemos feijão, grão de bico, ervilha, podemos reduzir no aporte de carne ou peixe e também retirar um bocadinho de arroz, massa. Será que é uma boa opção para termos uma refeição que tenha um equilíbrio em termos de nutrientes, portanto, proteína, tem mais fibra, tem menos gordura, porque o feijão e o grão, as leguminosas, não têm gordura. E, por outro lado, também conseguimos poupar algum dinheiro nas compras para confeccionar essa refeição. Portanto, será aqui uma boa opção. Por exemplo. Obrigada, Carla. Obrigada. Mais uma participação. Refere a Emília Soares. Não devemos comer só carnes, há outras fontes proteicas, como, por exemplo, o feijão e os ovos. Se gostarmos de consumir regularmente sumos, optar-se pelos concentrados preparados em casa, nas tais frutas em saldo, por exemplo, as maçãs, as laranjas. Exatamente. Muitas vezes estão sob essa promoção, o tomate. Promoções. Relativamente à água, esta ouvinte deixa-nos ficar aqui ainda uma sugestão. Prefiro água da torneira em vez de água engarrafada, porque consumimos muita água cá em casa. Simplesmente investi num filtro para a água e não tenho qualquer receio da qualidade da água utilizando este filtro. Obrigadíssima, Emília. Boa dica. Emília, sim. Também tenho um filtro em casa. Sim. E a água da rede pública é uma água com qualidade para nós utilizarmos. Muitas vezes as canalizações é que podem não ser podem retirar aqui alguma qualidade, mas desde que se faça uma análise e que se saiba que realmente esta água é adequada, acho que poupamos aqui também um bom dinheiro. Portanto, uma ótima dica para aqui ficar também para os nossos ouvintes. E já que estamos a falar lá em casa, as famílias, por exemplo, aqueles produtos que encontramos familiares. Familiares. Familiares. Compensam ou não economicamente? Sem dúvida que podem compensar. Acho que temos é que ter o cuidado, portanto, saber que depois vamos conseguir gastá-los até expirar o prazo de validade. Sim. Portanto, desde que tenhamos esse cuidado, vai compensar. Normalmente tem um preço, portanto, temos mais quantidade por um preço diminuído. Portanto, sem dúvida que compensa. Sem dúvida. Ainda em resposta à nossa pergunta, é possível fazer uma alimentação saudável e económica? Está aí na página da Rádio 5, no Facebook, em www.5fm.pt. Temos alguém que diz, claro que sim, nem tudo o que é saudável é caro. Por vezes até mesmo o contrário, uma boa sopa é um prato económico e muito saudável. Ótimo, mais alguém a contribuir para a nossa campanha da sopa, não é? Então, viva a sopa! Sim, sem sim. dúvida, sem dúvida. A sopa será um prato que tanto em termos de alimentação, portanto, falando de uma alimentação saudável é fundamental e também quando queremos fazer uma alimentação económica, sem dúvida que vai também aqui ajudar. A Susana está connosco no Porto, diz Susana Pinto. Susana Pinto está connosco no Porto e diz, está na altura de educarmos os homens no que respeita a compras. Eles já começam a aparecer pelos supermercados e com a lista de compras nas mãos. Tenho uma filosofia, uma prática, sempre que vou às compras, evito usar cupons de desconto, evito aproximar muitas armadilhas dos hipermercados, que os produtos que estão junto às caixas, vou de barriguinha cheia, porque senão acabo por comprar pastilhas elásticas, gomas, doces, bolos, biscoitos, entre outras guloseimas, que as pessoas estão sempre tentadas a comprar enquanto esperam na fila para pagar, mais ainda quando a barriga está vazia. Horas, é? Exatamente. Concentre-se, diz ela, fantástico. Concentre-se na secção de legumes e frutas frescas e ponto final. Obrigada, Susana. Susana Pinto do Porto. Susana, obrigada. Tem que haver uma atitude defensiva também nas compras de supermercado, porque sabemos que há todo um conjunto de estratégias para vender. Desde a conjugação de cores, desde os alimentos mais tentadores estarem à altura dos nossos olhos, desde os produtos que estão na caixa enquanto estamos ali a desesperar na fila e a desesperar de fome. Portanto, é muito importante que tenha esta atitude que a Susana tem, que está aqui a dar um bom exemplo. Olha, já defensiva. Que falou nos homens, eu não sei. Eu não sei se isto é uma pergunta que eu posso fazer a uma nutricionista. Também não sei. Tu achas que eles já estão educados para as compras? Acho que estão em processo de educação para as compras. É? Acho que sim. Ainda está assim naquela fase embrionária? É por aí? Acho que caminhamos por um bom caminho. Sim. Nós vamos cada vez mais. Pois, às compras, por isso mesmo, é? Eu achei giríssima esta participação da Susana. Eu acho que sim, acho que sim. Como é, dizia ela que muitos senhores com as listas de compras na mão e que, cuidado, hein? Sempre para o setor. Sempre tentar educar. Nós fazemos a lista. E podemos pedir que sejam eles a fazer as compras. Mas os homens também já têm igualmente muito cuidado com a alimentação e esta consciência para uma boa alimentação económica, porque também ganham e também gastam. Também eles gastam, não é? Portanto, tem que haver aqui uma gestão familiar e não só uma gestão feminina. Portanto, é fundamental que também eles participem de todo este processo. E o que é que ainda não dissemos, Lisa? Porque estamos a escassos minutinhos de fechar o programa. Se calhar vamos continuar a falar nisto no próximo programa. Acho que sim. Nós gostamos de deixar assim o suspense do tema. Mas acho que sim, acho que faz sentido voltarmos a falar mais um pouquinho sobre isto. Não falamos ainda da receita do pão, portanto, a possibilidade de fazer o pão em casa. E se calhar, Conceição, como não temos muito tempo, até podemos disponibilizar esta receita na página do Facebook. Não sei se podemos. Concordas. Olha, o Vítor a dizer cuidado com elas. Vamos disponibilizar esta receita na página da Rádio 5 no Facebook. Aí naquele lugarzinho, mini saia salto alto, para fazer o pão em casa. Porque uma boa opção, e nós não precisamos ter uma máquina de pão para fazer pão em casa, nós podemos fazer pão no nosso forno convencional. E poderemos aqui também poupar um bom dinheiro. porque o pão é um alimento que nós incluímos em quase todas as refeições diárias. Nós sabemos que é um alimento que pode ter muita qualidade e que pode ser confeccionado em casa. Uhum. Utilizando mesmo uma farinha integral, portanto podemos fazer um pão integral em casa. De acordo com os nossos gostos e necessidades. Vamos ter apenas uma desvantagem, porque vamos ter assim aquele pão fresquinho. Pois. No qual a manteiga derrete muito bem, portanto teremos tendência, se calhar, para abusar um pouquinho mais. Mas também. Quando ele sai do forno quentinho. Exato. Tu fazes essas coisas em casa. És muito prendada. A minha mãe também faz. A minha mãe aprendeste com a mãe? Aprendi com a mãe. Ai, que gênio. Acho que podemos fazer pão de muita qualidade, e vamos conseguir poupar aqui, porque é um alimento básico, é um alimento que nós utilizamos todos fácil os dias. Também. Fácil de fazer. Como é que nós fazemos isso? Basta termos água, farinha, fermento de padeiro, água e sal. E o forno. Mais nada. Eletricidade. Mais nada. E esta receita vai seguramente aparecer aí. Esta receita vai aparecer aí e acho que devem aproveitá-la, porque será, sem dúvida, uma ótima dica. Uhum. Portanto, podemos fazer pão que até depois fatiado possamos torrar. Portanto, quando ele fica mais seco, podemos mesmo fazer e congelar. Como dizia há bocado a nossa ouvinte, que compra a fruta e congela, também podemos fazer o pão e depois congelar para que ele fique mais fresquinho, não fique tão seco. E vamos seguramente voltar a este tema de conversa numa próxima, num próximo programa. Olha, o Adam Lambert até já canta, imagina. Nós não conseguimos. Vai pedir-te a receita do pão caseiro. Eu vou. Lisa Gomes Afonso, nutricionista, hoje connosco no programa mais feminino da rádio. Lisa, um beijinho para ti. Um beijinho, muito obrigadíssima. 1:19 da Adam Lambert, antes das notícias do meio-dia, já a seguir, até já.